sou Moisés Parigueiro, trabalho para o Enhabitat já há 14 anos. Eu sou muito focado para questões de adaptação a mudanças climáticas, de resiliência, redução de risco no escritório geral para a África do Enhabitat. Eu acho que o 80% do que se falou aqui está diretamente no nosso mandato. Temos muita experiência disso, mas fiquei muito feliz de ver o Aaron utilizar alguns desenhos de materiais de comunicação que preparamos há 10 anos atrás em Moçambique. Portanto, eu vou tentar ser breve para dar um panorama do que estamos a fazer. A minha apresentação fala de resiliência urbana em África. Bom, só uma imagem que também já se mostrou, já se falou. Esta é a cidade de Choco, no sul de Moçambique, ao lado do rio Limpopo. Como sabem, houve a cheia de 2000, mas esta cheia voltaram em 2007. Em 2013, como podem ver, a cidade ainda não se adaptou. E podem ver o tipo de vulnerabilidade, infraestrutura importante que fica inundada, etc. Passar. Esta é outra cidade costeira de Moçambique, Vilanculos, que recebeu 7 ciclones nos últimos 40 anos. Madagascar, uma imagem de uma cidade costeira do oeste de Madagascar, Morondava, em termos de cheio. Esse é no Malawi, eu acho que isto foi depois de uma cheia também, a grande cheia do Malawi de 2015. Mas quando falamos de resiliência, não falamos apenas de calamidades naturais. Eu só queria abrir aqui uma janela. E também falou o Ana da questão da ação humana e de outro tipo de calamidades. Aqui há alguns exemplos, tudo o que tem a ver com queimadas ao nível de uma cidade, problemas de erosão, epidemias, mas também toda a componente socioeconômica, crime, violência, desigualdades económicas que incentivam o crime. Questões infraestruturais, etc. Bom, este é um gráfico que acho importante. Estas não são percentagens, são dados estatísticos da UNDESA. Isto está em milhas, portanto, isto é 1 bilhão 200 milhões de pessoas. Este é o gráfico do crescimento urbano na África em termos absolutos. Nós estamos aqui, bom, claro que Angola, em caso particular, já está 63% ou mais urbanizado. Mas nós estamos aqui e podem ver que esta curva de urbanização para a África subsaariana está a excluir o norte da África, que já está bastante urbanizado. Podem ver que esta curva tem esta pendente e esta curva tem esta pendente. E o ponto de quebra desta curva é este ano, 2015-2016. Significa que hoje o crescimento das populações urbanas está é de forma exponencial e em 2050 será 3 vezes o que é hoje. Portanto, nós o que constatamos como Enhabitat é que as cidades na África subsaariana não estão preparadas a este tipo de crescimento. E Angola, por causa do conflito, teve um crescimento muito mais rápido, provavelmente vai se estabilizar, está se estabilizando hoje, mas é só para dar a dimensão do problema. E também é importante entender que este crescimento está acontecendo sobretudo nas cidades pequenas e intermédias. Claro que, outra vez, no caso de Angola em particular, com Luanda tendo metade da população urbana, mas no geral é nas cidades pequenas e intermédias que está acontecendo, estão explodindo e a sua capacidade de ação, de governação técnica é extremamente limitada ou inexistente na maior parte das vezes. Pode ter alguma animação. Eu aqui só queria dar uma parêntese do trabalho que fizemos. Pode passar. Tem alguma animação. Um trabalho que fizemos em Moçambique. Eu trabalhei em Moçambique entre 2002 e 2009. Sobretudo depois das cheias, dos ciclones ali. Fizemos muito trabalho. E pensámos a uma iniciativa sub-regional. Pode passar. Até aqui. Exato. Então, importante entender também, eu acho que o Ana mostrou as várias bacias hidrográficas em Angola, como uma cidade não pode se adaptar às mudanças climáticas só pensando no seu próprio território da cidade. As chuvas de uma bacia hidrográfica começam a monte e descem, a cheia desce. Então, por exemplo, uma posição como Moçambique tem 9 bacias internacionais, a maior sendo aquela dos Andes, aqui do Limpopo, etc. Mas as consequências em termos de cheia são sobretudo em Moçambique, está downstream, portanto, respeito lá. Ciclone, mesma coisa, temos o Madagascar nesta zona da África, sudeste da África, com Madagascar que faz uma baleia, mas muitas vezes o ciclone está passando por cima ou por baixo do Madagascar, impacta Moçambique, impacta até as cheias que houve no Malawi no ano passado, foi por causa de um ciclone que chegou até lá e que gerou muita chuva. Temos a questão da seca, temos questões dos sismos, não são mudanças climáticas, mas são questões do ponto de vista da natureza. Provavelmente os sismos são os que têm mais impacto em termos de destruição. Então, tivemos uma iniciativa, começou, escrevi a nota conceitual em 2008, mas completou-se em 2010. Juntamos 4 países, Madagascar, Comoros, Malawi e Moçambique, para estabelecer um centro técnico subregional para a gestão do desastre, do risco de desastre, sustentabilidade e a resiliência urbana, que é único no seu género. Bom, eu não vou passar muito no detalhe, só para mostrar que trata-se de um centro de apoio, um conhecimento técnico que pode apoiar estes países em termos de conhecimento, partilha de experiência. Vai estar sediado em Maputo, língua portuguesa, portanto, isso poderia facilmente ajudar também outro país lusófono como Angola. Vai ter abertura da membership, quer dizer, mais países poderão se agregar a este centro. É autônomo, não é político, não é a fim de lucrativos. Portanto, é só alguma coisa concreta que eu queria falar para dar o facto de que não temos também que trabalhar sozinhos em questões de mudanças climáticas, porque os desastres não têm barreira, só chorou. Então, esta é só a estrutura do centro, tem um executive board, porque o UN Habitat é só um facilitador, é presidenciado pelos 4 países a nível de diretores nacionais em questões de redução de risco e mudanças climáticas. Temos a SADEC, a sociedade civil, o mundo acadêmico, temos a conferência do ministro, o secretariado, já temos o diretor executivo e um grupo consultativo que permite orientar este centro. Por favor. Bom, estas são as áreas de trabalho, já temos um plano de ação de 10 anos com estas 6 áreas estratégicas. Eu vou só descrever rapidamente do que vai se ocupar este centro. Portanto, toda a questão da identificação, já se falou muito de mapeamento, de risco, dados, etc. E de entendimento do risco ao nível local. Falou-se muito que é falta de entendimento. A questão de melhorar, de reforçar as capacidades, sobretudo a nível local, mas também a nível nacional. A questão de construir cidades mais resilientes através e construir melhor através de uma assistência técnica qualificada, portanto este centro poderá dar serviços também. A questão de estabelecer uma rede de cidades ou de países que se possam ajudar e trocar conhecimento. A promoção de uma cultura de resiliência e o reforço também da capacidade do próprio centro que se chama DINSU. Passar. Então, isto era só para introduzir o facto que o primeiro produto deste centro é esta ferramenta, que em inglês chamamos de City Resilient Action Plan, que é a ferramenta para ter um plano de ação para a resiliência ao nível da cidade. Eu vou explicar isso. Próximo. Então, eu expliquei antes que o maior problema que há, então, o crescimento urbano está acontecendo nas cidades pequenas e intermédias, como expliquei antes. E estes são os problemas fundamentais que já foram levantados aqui, também para a pessoa que falou antes de mim, do Ministério do Ambiente. A falta de capacidade técnica e de experiência. a falta de dados de informação e a falta de recursos financeiros. Muitas das vezes as ferramentas sobre a resiliência são extremamente complexas, aquelas existem. Este é um tema bastante novo de investigação, a resiliência urbana. São muito complexas, precisam de muitos dados, precisam de uma capacidade que não existe nessas cidades e não se adapta muito bem à realidade das cidades da África subsaariana. Próximo. Portanto, nós preparamos esta ferramenta e temos um framework, um quadro da resiliência que, eu explico, não é só mudanças climáticas, é muito mais. Temos identificado 5 áreas temáticas. Há vários quadros, né, da resiliência urbana, mas não decidimos por este. Tem questões ligadas ao tema do planeamento urbano e ambiente, questões ligadas à economia urbana e segurança urbana, questões ligadas à infraestrutura urbana e serviços básicos, à governação, claramente, e toda a questão de preparação, desastre, resposta e sensibilização. Portanto, esta ferramenta, são 4. Esta ferramenta tem 4, digamos, aspectos inovadores no contexto da África subsaariana. Portanto, é dirigida sobretudo a cidades pequenas e intermédias. Põe o município, os líderes municipais, em frente do processo da preparação do plano de resiliência. Isto praticamente nenhuma ferramenta faz. As ferramentas que existem é mais recrutar uma equipa de peritos multidisciplinar a fazer o trabalho do município e depois dar ao município para aprovação, e o município não está a entender o que está a aprovar e por isso. Então, ali é de other way around, né? O processo é revertido. Aproveita no máximo do conhecimento local. Portanto, tem que ser uma ferramenta simplificada e fácil de entender. E tem um produto final, que é este sítio regional de juventude, que é intersetorial. Vocês sabem que nos municípios tem vários departamentos e que é implementável, é viável. Próximo. Portanto, como funciona essa metodologia? Em 5 semanas, nós tentamos minimizar o apoio externo, porque o que custa muito é mobilizar consultores em cada cidade, etc., para fazer esse trabalho. Portanto, só na primeira semana, há o que se chama um curso intensivo, um crash course, onde um grupo de dois formadores vão dar alguns conceitos básicos sobre o que é a resiliência, o risco, o impacto das mudanças climáticas, etc., fazer entender a ferramenta de forma interativa com o município. O presidente da Câmara seleciona 2, 3 pontos focais, que são eles mesmos que vão fazer o trabalho de levantamento de dados e de organização dos dados. Portanto, há uma parte de self-assessment, da autoavaliação dos diferentes departamentos municipais. Há uma parte de planeamento participativo com comunidades vulneráveis que foram identificadas e uma parte de preparação de dados e organização de dados, com vista a priorizar ações. O problema da resiliência, da urbanização, é que é tão complexo, tem tantas componentes que têm que ser tomadas em conta, que o importante é organizar os dados para permitir aos decisores, neste caso o presidente da Câmara, ou a autoridade que tem o poder de decisão, de tomar a decisão exata para se preparar, para ficar mais resiliente. Faz favor. Portanto, o input externo é só aqui, na primeira semana, e, pode clicar, e aqui, só para ajudar a preparar o plano da resiliência. Todo este processo é conduzido pelo município mesmo. Nós implementamos esta ferramenta em um município muito fraco tecnicamente, vou apresentar isso, e teve um êxito excepcional, em cima do que eu esperava. Por favor. Se pode passar. Portanto, nós olhamos como resultados esperados a aumentar a capacidade da autoridade local que tem por responsabilidade melhorar a sua cidade ou vila e de elaborar um plano de ação concreto. Sim? Portanto, para criar resiliência urbana. Portanto, o primeiro teste foi em agosto do ano passado. Este é uma ferramenta nova. Foi 3 anos de trabalho e 15 anos de experiência minha em particular sobre este tema. Portanto, antes eu mostrei as cheias, um choque, numa cidade pequena, pouco mais de 50 mil habitantes, com forte crescimento, mais de 5% de crescimento por ano. O ano habitante consideramos que já é bastante alto em termos de capacidade de gestão. E a maior parte dos bairros são informais e é muito vulnerável, sobretudo às cheias. Passaram? Portanto, aqui são mais imagens para vos mostrar o processo, eu vou explicando. Isto é o crash course, o curso intensivo de uma semana no início do processo, para entender conceitos-chave. Passar. Portanto, temos até um cartoon que podem fazer o download na internet, que se intitula A Mudança, The Change, para explicar o processo de adaptação a mudanças climáticas, e é um trabalho universal no sentido de que não tem diálogo. Portanto, já ganhou vários prêmios internacionais em vários festivais, está sendo utilizado em todos os países do mundo para entender o conceito das mudanças climáticas. O representante do Ministério do Ambiente falou que muitas vezes o problema é a compreensão mesmo do que significa mudança climática, como nós podemos adaptar. Isto é uma ferramenta, foi muito trabalho fazer este boneco animado, mas realmente ajuda muito. Portanto, projetamos e dali temos um debate ao nível dos participantes na formação do município sobre o que entenderam, etc. Portanto, é um curso muito interativo. Por favor. Outro exemplo, isto é o mesmo autor dos desenhos que mostrou o Alan antes, é, por exemplo, traduzir conceitos complexos numa linguagem simples para as comunidades locais, as autoridades locais. Isto até faz sorrir, claramente não é científico na apresentação, mas é científico em termos de conceito. Por exemplo, a definição de resiliência urbana se refere à habilidade de um sistema urbano de resistir e se recuperar rapidamente de qualquer tipo de hazard, de ameaça. Então, quando você fala essa definição num município um pouco longe da capital, onde a capacidade, infelizmente, do município não é muito alta tecnicamente, não consegue entender essa definição. Mas, se calhar, com estes desenhos, vai entender melhor do que estamos a falar. Fechou? Portanto, mais imagem deste curso intensivo. Tem exercícios de mapeamento, a visão da cidade, etc. Só para fazer entender todo o conceito da resiliência, como construir a resiliência. E depois, no último dia da formação desta semana, há um curso intensivo dos pontos focais que foram nomeados pelo Presidente da Câmara e que são aqueles que vão fazer aquele exercício de autoavaliação, planejamento participativo do que falei antes. Portanto, na segunda fase, aqui já os formadores externos já foram embora. Portanto, esse é o trabalho do município. Temos um questionário muito simples, com perguntas muito simples, vários temas que eu indiquei antes. Por exemplo, esse é o tema da governação urbana. E com perguntas que olham para o nível de percepção e de entendimento de cada departamento municipal. Os pontos focais vão em cada departamento municipal, mesmo nas finanças, no planeamento, nas infraestruturas, serviços sociais, etc. E faz uma série de perguntas e há só 3 tipos de respostas. Boa, verde, mais ou menos, laranja e má, vermelho. Então, não é uma avaliação científica detalhada, etc. Mas é só para entender o nível de entendimento e de percepção das pessoas que trabalham ao nível do Conselho Municipal. Por favor. Depois, na segunda semana, e foram treinados para isso, há todo um trabalho participativo com as comunidades, de mapeamento de risco e de planeamento. Significa, com linhas de um guião muito simples, vai-se com uma imagem de satélite ou com um mapa existente nos bairros identificados e faz-se juntamente com a comunidade realmente o mapeamento do risco e as prioridades em termos de vulnerabilidade dos setores que precisam de ações prioritárias. Portanto, isso se faz em dois, três bairros da cidade. Isto é o tipo de resultado, são mapas muito simples, não precisa de GIS nesta fase, é mais para termos um apoio temático, que é aquela matriz que eu mostrei, e um apoio geográfico do que estamos a falar. Portanto, na terceira semana do City Assignment, é onde, quando foram coletados questionários de diferentes departamentos municipais, temos respostas das três cores do tipo de respostas com uma somatória e ali num snapshot vê-se o tema, por exemplo, este tema aqui, agora não se pode ler, mas é só para dar uma indicação. Aqui são os cinco grandes temas da resiliência urbana que eu falei e este tema nós vemos que há vários departamentos que dizem que está a pontuar muito mal. E significa que nós, como município, precisamos nos concentrar neste ponto, neste ponto, neste ponto. E também pode-se ver uma leitura vertical para ver quais são os departamentos mais fracos em termos de entendimento da resiliência. Portanto, há uma leitura nas duas direções. Por favor. Portanto, em preparação ao seminário de priorização, que é um seminário interno ao município também, são priorizadas agora os temas com base naquela matriz, com uma pontuação para dizer o que é mais importante em termos de reduzir a resiliência, de melhorar a resiliência e o que é menos importante. Portanto, este agora é a compilação dos resultados da preparação, da recolha de dados. Como podem ver, há um apoio cartográfico. O trabalho foi feito ao nível das comunidades e também que foi feito ao nível de toda a cidade e o trabalho em termos de priorização das intervenções. E isto já é o seminário de priorização onde os formadores iniciais voltam àquela cidade e ajudam o município na discussão para a priorização das ações para a resiliência. Portanto, aqui são simplesmente imagens de discussão. E o que nós temos, nós temos testado essa ferramenta em cinco cidades, três em Moçambique, uma em Madagascar e uma no Malawi. E o que notamos é um entusiasmo dos munícipes. Neste seminário, não é só puramente o município, vem também os representantes da comunidade, vem o representante do setor privado, vem se existe alguém no setor acadêmico, etc., da sociedade civil. Portanto, é uma discussão aberta, mas o que nós notamos é realmente um entusiasmo, porque o problema da resiliência é por onde eu começo, não é? Muitas das vezes. Passar. Então, isso é mais imagem de discussão. E aqui já há um plano que chamamos de preliminar da resiliência urbana, um plano de ação preliminar. E um seminário de validação com todos. Portanto, este é o exemplo do shopping. É só para dar um exemplo deste plano da resiliência. O primeiro tema que foi escolhido é o planeamento dos bairros informais da cidade. Portanto, o planeamento saiu deles mesmo, não foi um científico, um técnico, um consultor que veio de fora dizer que vossos problemas são os bairros. São eles mesmos que entenderam, e há ações de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Portanto, o que é que tem que se fazer primeiro, por clicar, com os recursos existentes, o que é que se tem que fazer com o recurso ser mobilizado ou pedidos, etc. E qual é a visão de longo prazo, até 10 anos, visão de longo prazo, nesse particular tema. Vou passar. Portanto, só para dizer que tipo de público de participação houve, como podem ver, a maior parte das pessoas que participaram deste processo são técnicos ou representantes do município. Claramente, a presidente do Conselho Municipal de Chocos esteve em frente de todo este processo. Aqui há envolvimento das ONG, das comunidades, este 31%, e até de organizações internacionais. Por favor. Portanto, qual é o resultado? Pode clicar. Em termos da questão da falta de capacidade técnica, este exercício reforçou o entendimento e a capacidade, não é que se resolve tudo em 5, 6 semanas, mas cria uma dinâmica, cria um interesse, cria uma sensibilização. E foi um treinamento on the job, aprender fazendo. Em termos de dados, se recolheu muitos dados dentro do município, com conhecimento do município, de acordo também com os planos municipais existentes e até ao nível das comunidades. E, claramente, uma vez que o município tem um plano de ação forte, sólido e que pode defender, porque o problema está aí também, se o plano não é feito pela própria autoridade local, não se sente dono daquele plano. Então, neste caso, se sentem dono e podem mais facilmente mobilizar recursos para isso, porque podem defender o plano. Por favor. Portanto, eu só numa imagem para mostrar as imagens de Zomba, no Malawi, a antiga capital do Malawi, onde fizemos exatamente o mesmo exercício. Pode passar. E também dizer, como disse, fizemos isso em Madagascar também. A ideia é de envolver outros países, ter um programa para a África Lusófona que vai envolver Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. E até gostávamos de fazer um seminário final neste programa da África Lusófona para a Resiliência, onde também podemos envolver Angola. Muito obrigado pela atenção.